frente. 7517, taxi via Pátio, Indy Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 017. Pátio Indy Alfa, ponto de espera reportará pronto com 1017, 5717. Pushback acionamento no portão de número 10, 5898 Web. 10 autorizado, reporta táxi 5898 na Web. Chama táxi 98. Autorização é 6251, possível que o Alfa te vá direto o bridge da presente? Espera pronto. Webjet 5717, alinha e mantém pista no zero inicialmente. Alinha e mantém, 5717. Xané 6251, voe bridge. Levando bridge, Xané 6251. Jet 5717, autorizado decolagem pistão no 0, vento 1, 20 graus, 08 nós. Livre decolagem, 5717. Tremé 251, chame Recife, 251, alterna 3325. 25 decimal 1, 33 decimal 25. Poxa, né? 6251, obrigado, até a volta. Jet 5717, veicular 206, controle nenhum no 20, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Para o táxi web 5898, nós somos 146 a bordo, nós temos 3 horas e 15 de autonomia, nosso alternado é o Galeão. Webjet 5898, táxi via Pátio Indy Alfa, até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 017. 17, Pátio Indy Alfa, reportará pronto, 5898. 749, chame Recife, 1251, Alterna 13325. 251-3325, bom dia. Próximo, 5898. 5898, Aline decola pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Aline decola 98. Jet 5898, veiculado 12, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Chame Recife, 1251, alterna 13325. 251, alterna 13325, bom dia. Silverdor Departure Control, morning, Webjet 5898, dial Departure. Jet 5898, radio contact, no departure, climb maintain level 340, performing after 2000, fly direct, leader position. Roger, crossing 2000, leader position, climb 340, 5898. Alfa Tango, sem identificação, mantém uma centena, produz VOR, informe no través de Salvador. Alfa Tango, contato radar 70 milhas no Andes, Salvador. Vigilância. Salvador, bom dia. Boa nave na 530 para o voo número 0. 995, a significação disso mantém 050, chegada bom. 050, bom, 995. Salvador, approach American 980 out of 210 for 110 from Mission India. Na 980, scope identification, sendo mantém o level 040, clear AMA level. Sendo 040, clear AMA on arrival, American 980. Bravo, Fatango, tem condições de voar direto Coral? Visado Coral, então. Ok, senhor. Direto Coral, bravo. Zero, bravo, Alfa Tango, 120. Ok, grato, 120, bravo, Alfa Tango. Webjet 5898, call on system frequency 125.1, backup 133.5. 251, backup 1335. Have a good day. 13325. 3325, thank you. Cinco reduzido para 210 nós. 210 a 905. Approach, good morning, go 1804, leaving 270 down to 160, have India. 1804, scope identification, descent, maintain level 070, clear bomb arrival. Roger, dance down to 070, clear bomb arrival, go 1804. Line 980, clear final aspect to approach 1110, descent to 2000 feet, to Murray size 1017, report and establish on localized course. Alright, 2,000 feet, clear to Airbus 10. Report established on final approach, altimeter 1017, American 980. Controle Salvador, é o Rio 5973, perdeu contato com o centro Recife, que está atingindo 150. 5973, é o controle Salvador, identifique, dê se mantenha 4 mil pés, altímetro em Salvador 1097, chegada à mare, reduza para 250 nós para o sequenciamento. 4 mil pés, 1097? Afirmo, 1097, reduzindo para 250 para a sequência. Controle Salvador, bom dia, até 3597, liberando agora o 200, a informação e Índia. 3597, significação de se mantenha o 060, chegada bom. 060, até 3597. 1804, we clear 050. Clear down to 050, go 1804. Nova 5, subjeturação para o sequenciamento, manterá presente brutera como limite localizador, irá seguir um 757 série 200 na aproximação final. Ah, sim, vai manter a pró até o localizador, no limite, na verdade. Nossa 3 reduz para 2009. Para 200, 5973. American 980 established, Airbus 10. American 980. and Zero complete your approach, Continental Tower 118 decimal 60. 18 0 American 982. American 980 on final runway 10. American 980, report, land gear downwind Lockett, QNH 1017. Okay, I'll call you back. Lunava 5 para o localizador, curve à esquerda pro a onda 30, informe estabilizado. IDLS, desce para 2000. Você escuta 995? Para o localizador esquerda no 30, informe estabilizado, desça para 2000. Afirma, 30, desça para 2000 e informe estabilizado, 995. 3 green, full stop. America 90, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 6 knots. Clear to land 10, America 980. C593, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, voe com a proa 030, terá como limite o localizador, reduz até 170 nós. Vetoração, esquerda 030, limitante ao localizador, reduzindo 170 nós. Voe 1804, reduz to 290 nós. Confirms 190 knots? Yes sir, 190. Roger, it's running down 190 knots, go 1804.